bem medíocre, sem visão, sem perspectiva de sucesso. Pro espírito, pra carne, pois teu corpo, tua alma, quer sucesso que te leve muito além dessa vitrina. Sem ninguém que de repente vira alguém vir iminente. Pulsação, pulsação de sonho, crime, de erótico sucesso que te tira dessa vida ordinária, de repente transformada por um básico instinto. Básico instinto. Nem conquista humanista, nem um fundo de conforto social, nem um fundo de conforto social, de tradição assim gregária, bem-estar de sociedade equilibrada, nem um fundo de conforto social. Mas não tem sequer família, amizade ou compaixão que estanque o encosto desse sangue, que estanque o encosto desse sangue, que segure e obstrui ou camufle a estranha luz fascista, a estranha luz fascista desse básico instinto. Básico